Pessoal, vamos falar agora da escala Penta Blues, né? Antes eu falei da escala pentatônica, agora da escala Penta Blues. Essa escala, ela tem uma notinha adicionada. Quer dizer, você tem o mesmo modelo da escala pentatônica, mas com uma notinha adicionada, que é a quinta baixada. Aí no gráfico aí das escalas, dos modelos, tem essa nota marcada aí. Então veja bem, eu tenho aqui na sexta corda, se eu for tocar a escala pentatônica, é 1, 4, 1, 3. Na penta blues eu vou colocar 1, 4, 1, 2, 3. Esse 2 aqui, essa notinha, essa nota aqui, ela é a quinta baixada, que é o Mi bemol. E seguindo, tem essa outra nota, que é um Mi bemol também, né? Adicionada. E o restante fica como se fosse a escala pentatônica mesmo. Mas aí essa notinha caracteriza, né? Dá esse molho aí, vamos dizer assim. Ok, pessoal? Só relembrando que as escalas não são construídas para ficar para cima e para baixo, para cima e para baixo tocando. O interessante é estudar a escala, mas fazendo improvisação fica mais interessante, né? Então, o que faz às vezes uma pessoa iniciante desistir de algum estudo é a mesmice, o tempo todo fazendo a mesma coisa. Chega um momento que você enjoa daquilo. Né? Então, eu posso estudar essa escala, eu vou tocar ela inteira aqui, esse modelo, eu estou pelo modelo número 1, tá? Esse modelo aqui é 1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4. Então, eu posso estudar essa escala, estudar ela, começando até a primeira corda e já improvisando. Quer dizer, fica mais interessante, né? Quer dizer, é uma coisa mais bacana, assim, no caso, para a gente trabalhar e não enjoa, não fica enjoativo isso daqui. Agora, ficar escala para cima, para baixo, para cima, para baixo, ninguém aguenta, né? Ninguém merece isso aí. Acaba cansando e não fazendo nada. Então é interessante que as escalas a gente estude mais trabalhando em cima da improvisação. Pensa que você não nota, ela pesca um som, pesca outro som e assim vai. Tentar fazer alguma coisa aqui, pessoal. Estou muito inspirado hoje para improvisar, mas é uma ideia, né? Eu gosto de estudar escala assim. Indico também para o pessoal que eu oriento em sala de aula a fazer dessa maneira. E fica legal, hein? Então, o que acontece? Pratique todos os modelos, mas fazendo improvisação, tá? Isso é muito legal para dominar a técnica, né? Educar o ouvido. Muito interessante. Pessoal, ouvir também, tá? Ouvir bastante música e depois pegar trecho de, né, frase ali e tentar tirar de ouvido. Isso é muito bacana, né? Muito legal para desenvolver aí, tá bom? Então vamos aí para nossa próxima aula. Thank you.